Deixa quieto. Pipocou, vacilou, passa reto. Os mano tão falando que virou mó firmeza. É nessa mesmo que eu vou tá beleza então. Chega mais, chega aí. Os fulano que colou pra mim tão afim de subir. Lá tu pico, aí não me arrisco. Colar com a pretoizada sempre foi um perigo. Então, amigo, sai fora desses mano fulano. Pagando de malandro qual que é do candango. Cheirando, tão se acabando no pó. Ó, nosso rolê é bem melhor. Só liga lá pro alemão, outra vida. Bate um fio pro tata, cola aqui é o que liga. O Enio já colou de novo, é, vai pode crer. Esse mano é entendido, ele sabe. Sabe? Aí, sabe mexer nos motor, mano. Mas nosso carro pifou. É de Slow Rider que eu vou, não estou. Pagando de chicano pelas ruas. Mas respeite a cultura que eu respeito a sua. Tô de slow, vou colar no pico. Quando eu sinto que é uma viagem. Pode chegar. Comigo, não tem perigo. Só a irmandade. Aí. Tô de slow, vou pode chegar, irmandade. Só na humildade, mano. Só quem é, só quem é. Acende o pavio. É pra quem sabe curtir o som. A noite o que liga é balançar no slow. Vou colar na banca, já fiquei na tranca. Pensava que os mano era boy, vê só se manca. Aqui quem manda somos pode nós ter. Periferia até o osso, pau no cu então, dos playboys. A voz da favela, subindo a cadela. Da Augusta pra Paulista, meus irmãos tão naquela. De olho grande nos mãos branca. Meus gambé. O sangue suga do sistema. Vem tudo na fé. Manda encostar, olha só o que há. Documento tá na mão, sem fragante eu tô ligeiro e pá. Ninguém vai me levar, ladrão. Se é dinheiro que eles querem aí, nem pensar então. Opção é o que não falta. Várias. Hoje não vou ganhar medalha, não vou me jogar na jaula. Tô de slow, vou colar no pico. Mano, eu sinto que é mó viagem. Vem comigo, pode vir, pode vir. Não tem perigo. Não tem caô, caô, moro. Aqui não tem fragante. Acende o pavio e derrete a mulher. Só na humildade. Vem comigo, não tem perigo. Outra vida pode ver. Quem sabe. É, o meu Impala é só o caneco. Comprei lá no desmanche, é velho. Mas é isso que eu quero, espero. Não trombar aquele mano cuzão que chegou de Mercedes tirando os nossos irmãos. Esse maluco é mó calcinha. Não vira. Desbica, se liga que o maluco está colando com os tira. Esse otário virou ganso. Mas qual que é desse mano? Senta o pau nesse candango fulano. Aí, tá sujando o movimento. Pode tem ver. Uma pá de irmãozinho se acabando no isqueiro, eu vejo. Que você não se cuidou na quebrada. Preboizada te iludindo com a fumaça, os caras. Aí, Blazer, tô te chamando da ideia. Dei um break no back, tá beleza, deixa como está. Vou colar no Pacaembu. O fundão já confirmou que tem rolê na zona sul. Tô de slow, vou colar no pico. Mano, eu pode chegar. Que é mó viagem. Só na humildade. Não tem perigo. Aê, outra vida. Acende o pavio e derrete a boneca. Tô de slow, vou colar no pico. Não tem fragante, morou, mano. De repente, o lado de cá está sinistro. Mas aê, vamos se encontrar no mesmo lugar. E para no pacá com os mano, eu vou colar, pode acreditar. Aê, fundão, tô chegando, outra vida. Morou na corrida. Aos mano de lá do lado leste. Aê, minha família, fugir das cruzes. Aê, eu saí pra você.